Bora mais um do repertório novo, é só ensaiando, viu, gente? É pegando na hora essa aqui. Sexton Ribeiro Pernambucano, LA Entretenimento Ribeiro Produções, meu parceiro Luciano, parceiro Adriano, Maia Ruda Produções, a máquina do sucesso. Deve tá muito bom aí, pra você me ligar essa hora. A sua foto não condiz com o que cê tá falando agora. Achou mais um amor comum que não chega aos pés da nossa história. Mas eu achei e ela fez o que cê tá me prometendo agora. Vamos embora, menino. E ela tá no Viva Voz, ouvindo cê falar de nós. Ela falou pra te falar que se você não está fazendo amor, a gente tá. Mas ela tá no Viva Voz, ouvindo cê falar de nós. Ela falou pra te falar que se você não tá fazendo amor, a gente tá. Mais um do repertório novo, é só ensaiando, gente. Totalmente ao vivo. Pode beber! É pra se apaixonar. Ele vai arrumar produções, é mais do sucesso. Ali é entretenimento, Ribeiro Produções. Achou mais um amor comum. Chega aos pés da nossa história. Mas eu achei e ela fez o que cê tá me prometendo agora. E aí? Mas ela tá no Viva Voz, ouvindo cê falar de nós. Ela falou pra te falar que se você não tá fazendo amor, a gente tá. Mas ela tá no Viva Voz, ouvindo falar de nós. Ela falou pra te falar que se você não tá fazendo amor, a gente tá. Vamos embora, menino. Repertório do é o sax mais apaixonado do Brasil. Edson Ribeiro Pernambucano, só sucesso, só presença. Vamos embora, menino. Vamos embora. A galera de João Alfredo, Pernambuco.